O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Não tem que parar, vai, vai, vai. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Um bum gostosão, louco cedo do outro. Que o doidinho assim canta. DJ Patrese, o top, o top. O empresário macaquinho aqui comigo. Só de cá isso, hein? Abraço. E na batida, no batidão, no batidão. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Bora Patrese Caribe. E aí? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Então diz! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Belly! E aí, DJ Patrese, manda ver no animal! Vai botar ela pra mamar, mas é ruim não marcar troca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Gostoso. Vamos lá. Aí eu vou ter que zoar. Depois tá mambu. E aí, ei, boca de pelo. É doido. Na mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo. Tô cabeça na mina que mamou o bonde inteiro. Vambora, boca de pelo pra cima. É que o povo se tratou porque a gente se juntou. Apenas. E aí, Jardel do Red. Tamo junto. Vai, meu top do Pará. Vai. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba. E o quê? Na escangalha. Vai chegando no crocodilo, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Alô, Melri! Que pra batão grandão. Que pra batão, Ai, pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Que pra batão, grandão. Que pra batão, grandão. Olha o proprietário da moto branca. OTS 8974. Que pra batão, Ai, pra batão, meu Deus, uma titã. Não, chega rapidinho lá, meu irmão. Bota na pressão. Deixa comigo. Bota na pressão. Bota na pressão. Bora. Bota na pressão. É o baile do Patrese. Bota na pressão. Bota na pressão. Vai. Bota na pressão. Vai. Bota na pressão. Vai. Bota na pressão. Vai. Bota na pressão. Bota na pressão. Tá na hora. Bora. Vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. O quê? Meu amor, faço tudo. O anão também! Pode ter. E o substituto? Eu te aqui sempre no animal, meu irmão! Você é minha mulher. Olha meu croco! Agora é diferente, tudo mudou. Tua mãe confiou, teu pai também. Eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. É a nova da R15 e a gente da tua. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Como é que é? Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. As melhores, pra cima, meu irmão. Toma caqueado, caqueado. Tá na hora da deitada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Alô, família, hoje Félix, aqui, ó. A dentada, dentada, dentada, dentada. Patrese. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo. que é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. E bota no 14, bota no 14, bota no 14, vai. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior, é Chopitel, é Chopitel. Que vem a chuva. Caribe Show, Caribe Show. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Bora pra cima, pra cima, pra cima. As melhores detonando assim, ó. Tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, seu amigo Paulo, o gerente do Geladão e Vigia. Aquele abraço. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Do jeito! Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. E aí, Raílson? Não vacile mais, já por aqui comigo. Um abraço a você. Só mais. Família Maguari também na área. Só mais uma chance. Bora Maguari, como é que é? Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Você vai sentar por cima. O quê? E o DJ vai te pegar. O top DJ do Pará. Seu pitel, caralho. Seu pitel, seu pitel. Potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Como é que é? Potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. E aí, piloto, curtição! Um abraço! Vai, vai! Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. Não bate de frente que ninguém... E o quê? E o quê? Crocodilo. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. E em nome de Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade, é Gilson Lanches! O bora do batidão, no batidão, no batidão, bora na batida! Barbearia da Vila também, barbearia da Vila, vai que dá o grau no visual do Patrese, bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! É a boutique Multimarcas, é a beirinha mais famosa do estado do Pará! Boutique Multimarcas! Fael, celulares e acessórios! Fechado com o Patrese também! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Toma, toma! Não adivinha, pra cima! Ei. piroião. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, e toma, toma, toma, toma, toma, toma, no Caribe essa pressão. Um, dois, três, mais, mais, mais. Atenção, garçom Romário. Dá um chega aqui com o Ricardo Rios. Ela tá afim de beber. E até agora com a minha água, né, desgraçada? Bora, bora. Não te agarra, te acalma. Bora, bora, bora, bora. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Não é mais no 14? O quê? Vai! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18. Vocês que me pediram um pouco de putaria. Assim no carinha. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra ela. Sabe como? Do jeito, vai! Sempre tava nessa porra. Hoje tem deitada nela. Hoje tem deitada nela. Deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. Empresário Tinho. Tá na área também! Bora, bora! Empresário Rato. Do jeito que tu gosta. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando e vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. Ricardo Rios! E vai bebendo. E aí, Lorena? Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando. Oi! Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando. Oi! Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando, gira, gira, gira. Amos não inventou palavras pra expressar esse... Patrese. Ô, top! DJ Patrese. A felicidade, nossa alegria. Detonando tudo. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem do céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. Do jeito. De tanto gritar te amo. Na moral. De tanto gritar te amo. Oi, meu amor. Uhul. Nosso amor. E nos faz feliz. Então diz. Mas o mundo nos chama louco. Falamos sozinho na rua, me chama loucos. Porque contamos estrelas no céu, me chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua, me chama louco. E o que, e o que, e o que? Porque contamos estrelas no céu, me chama louco. Nossa imagem no coração. Amor. Pra cima! Malivia! É o top DJ do Pará, faz a galera deixar você partir pra nunca mais voltar. Você fez. junto. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Vamos lá! Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Bora no batidão, no batidão, no batidão. É uma atrás da outra. Sem para, sem para, sem para, sem para, sem para, sem para. Bora na batida. Tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, normal. É o baile do Patrese. Agora! Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. prometido. DJ, mas tá valendo. Macedo, DJ Lendo. Traz comigo. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Chegou agora, de gastado, bora. No emprego, férias de verão. Nosso sossego, mas acho que era pouco. Sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal. Então diz. E aí eu dizendo a todos pra mil maravilhas. E aí, Marcelo? Tá comigo também, um abraço, moleque! Você não quer lembrar, largar suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Vou lá voltar por cima, sou meu parceiro Clay, o Henrique, toda a galera aqui, ó! Eu tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nossa, aí, Marcelo, Marcelo! Acho que era pouco, sempre queria mais. O Alan, o Elto também! Me tratava mal, me traía. Isso perturba, é isso? Todos tá mil maravilhas. É saúde! É saúde, cara! Galera comigo! Chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você não quero lembrar. Largar suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Então diz! Vou lá voltar por cima, sou melhor que você. DJ Ivan Macedo, DJ Lendo, Lendo, sucesso. É sucesso, é o hit de doido. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. O que e o que? Até o 10, eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros tá. Vamos lá, vamos lá! Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega Xandão, hoje tem pressão. O whisky blue e label tem siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Então diz! Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. O quê? Olha Cleo, mandou avisar. Vamos lá! Aí DJ, pode aumentar. Bora empresário Kid, bora rato! E o Igor Neves já é. Empresário Igor Neves do Croco. Vai até o 10. Segundo! Eu já falei. Bota no 12. E bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. E bota no 12. No 12. No 12. Na batida. Na batida. Na batida. E toma caqueado. No gingado caqueado. E toma caqueado. Aí conto. Do Exército Brasileiro. Aqui comigo. E doida. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. O bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Patrese. No crocodilo com o top DJ do Pará. Júnior Santorini. Os fugitivos do croco já estão no agito. Tudo no estilo, curtindo no crocodilo. É o croco na parte. DJ Patrese. Vem dançar, vem curtir, Caribe Show, Caribe Show. E aí, mulherada, tá na hora. E dance, dance, dance, e dance no animal. E dance, dance, dance, e dance no animal, vai. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. O quê? Beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Vocês! E aê? Tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Mais uma vez! E aê? Boca de peixe, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Saiu 10 vezes já aí, de caçada. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Pera, as equipes sem miséria também. Mas é ruim não marcar toca. Depois cheguei emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aí, Yuri? Você não é o outro? Não, Yuri que botou na

Bom dia também dos caixa baixo. Vai galera comigo, bora Diego. É o filho do bebê mais novo. É de É o baile do Patrese. Patrese. Já já tem forró no dono, seu. Então vai quebrando. Galera do cartão da Arapari. Tô bom, você é rabundão. Joga tudo em então, cima aquela amiga que. Agora senta, vai. Se concentra. E senta, senta. Bora, Deco, bora, Deco. Bora, Ricardo. Senta, senta, senta. Olha a Lorena no caqueado, vai. Você também aqui do Patrese, garoto! Menina, tamo junto! Chamando essas amigas, vai! Senta a Betânia, ó! Fica a Betilda, vai! Senta a Betânia, ó! Fica a Betilda, vai! Senta a Betânia, ó! Fica a menina louca, vou chamando! Vamos lá! Coração tá gelado, a maldade na mente. Quem gosta dessa é o Jorginho. Fala a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Eu não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser, sou amante da Scorbitt. Quero que se exploda se o país está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. DJ Patrese. Que o pai tá fácil, namorando a Budweiser, amante da Scorbitt. Pode descer tudo! Se o país está em crise, eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Denis tá fácil. Eu sou transariano. Fala muito interesse. Sou transariano e tô querendo sua traseira. Fala muito interesseira. Sou transariano e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Ultra Breninho. Favelado, tem o Rangel também, na... essa primeira dama. Aqui pra ela, ó. O quê? Aqui, se cola em baile de patricinha, mas quer escutar Mandela, né? Ó, aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito interesseira. Sou transariana e tô querendo sua do jeito, vai! E fala muito interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. Oi, GG, tu sabe que o nome dela é Kelly? Ela quer lhe roubar. Quer lhe ver pagando tudo pra ela. Ô, oh, interesseira, amiga. Cega. Quer te faixa, danada. Agora! E doida! E doida! E doida no Caribe! Pra cima! Jeito no clima, bora! Quem gosta desse é o presidente! Bora, Cida! Vamos lá! Mina, seus cabelos é da hora! Daquele jeito, jeito! Seu cordão violão! Bora, produção! Bora pra cima, meu irmão! Meu irmão! Mamãe, nepe meu. Padma Sambhava. Caribe, Caribe! Padma Sambhava, Padma Sambhava, Onda Ilha Maum da Ilha. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Sai do chão, sai do chão, do chão. Pra cima! O top DJ do Pará. O top. O top! Patrese. DJ Patrese. Vai, meu top do Pará. Pense bem antes de agir. Não... Bora, Milton do táxi! Fora, então... Esse é camarada. O dia... Ele, meu amigo Louro, também! Minha mente é mó... E aí, Louro? Bora, Milton! Se... Tudo junto aqui, ó. Tu mostra nossa direção, se eu soubesse que era assim, eu nem vi. Tô bebendo champanhe, catando latinha, mas te... Gosto é o raio dessa. Falou pra você entender seu amor, mas não quer ser mais de mim. Diz que não me quer. Chope bagulho doido! Mas olhando nos meus olhos, desculpe se eu não fui sincero, mas a vida que me deve nos lógicos. Cada letra em rap é um código sórdido, psicografado, som sólido, súbito, nunca fui de DJ Patrese! A gente vive tempo, vida por bobeira demais. O amor é no clima. Paz, mas se não quer, vai em paz, muito perto. Vive, quero viver, se não é, sou bom assim você, mas tente entender, eu tentei. A vida é curta pra chorar pela ex. Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez. É, eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Dom Juan. Sou todo errado, mas não certo que você me quer. Eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. É o baile do Patrese. Não sou nem um Dom Juan, sou todo errado, mas não certo que você me quer. Amor, você que tá tão difícil não falar de amor. Porque lá fora tanto ódio e rancor. Eu preciso muito te falar. Galera do Carpinho comigo! Bora, Pari, detonando tudo! Aquele abraço! E aí, Toninho e Natson! Quando te vi aí, você sabe que contigo nada vai me abalar. A viagem é longa, então faça mal. Dade, Toninho! Tão clichê, mas é tão bem quando se trata de você. Só vem comigo, cê não vai se arrepender. Só vem comigo, cê não vai se arrepender. E aí, tá gostando, filha? Se Deus quiser. Pra cima! Tentando não me envolver. Seja o que Deus quiser. No clima! Deixe-me ir. Não vou me despedir porque dói. Não vou brincar pra ficar. Quero estar contigo e sentir ser seu. Presidente seguinte, assim! E o ministrinho tá no lar, só de boa! Bora, Felipe Lopes! Felipe Lopes, Felipe Lopes, Felipe Lopes.